Olha, o Guardião 06. Consigo? A intenção agora é retornar pro aeródromo para pouso final via corredor cheio, agora 500 pés, livrando agora 2.500 para 500. Via corredor? Corredor forte, regressando para Salvador. Certo, ingresse no corredor forte e após o corredor Interlagos, informando na rotatória o Guardião 06, desça para 500 pés. O ajuste em Salvador no 012. 506. Tá livre, chama o táxi no 755. Livre por estacionamento, chamarei táxi, vou no 755. Informa o helicóptero Alfa Serra 55 retornando via corredor, descendo para 500 pés. Pouso pista 10, o vento 170 graus, 05 nós. Ajuste 10 no 2, os primeiros 90 metros estão fechados. 7720, 1012, 90 metros iniciais fechados. 6720, seu Jacopo. Autorizado aqui, seu ponto. Ah, ok, daqui a 5 minutos te chama aí, obrigado. 488, reduza para 2109, número 2 na aproximação agora. 488, final, a linha mantém na 10, tá, 3017. Táxi 1077 49 a bordo, alterna Campinas em 4 horas. Copiado 49, Campinas em 4 horas. Voo no 077, conseguirá ver Juliette, Alfa e Charlie até o ponto de espera da 10 deslocada. Ajustado em 1012, quando pronto a torre 1862. Tem um bom voo e abordagem, o voo no 077. Direção para o hotel onde é ainda, Sam? E a posição da presente, o Guardião 06 aposar e aprovar a rotatória da presente. Afirmativo, vai reduzindo, aguardando a autorização para prosseguir para Salvador ou hotel onde é ainda. Prole, se autorizado, o Guardião 06 prossegue sem atrapalhar o tráfego. Via corredor Axé até Buraquinhas, em seguida eu prossigo direto para a pista 17. 4 coordenação com a torre, Guardião 06. Amanhã. 720 no solo 49, libera direito, chama o solo 121 decimal 9. 219, 6720. Tô 3835 na escuta do solo. Solo boa, objeto 6720, lembrando se escuta. 1720, boa, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 09. Alfa Juliette, portão 9, 6720. Alfa, Avianca Brasil, 321, remote control, ready for contact and finish. Avianca 6321, clear to start engines and wait for pushback, ok? Clear to start and wait for pushback, Avianca 321. 40210 norte, ou 8612. 5488, desça para 2000, informe o localizador, ajuste 1012. 5488. Ajuste 1012. Sistema de decolagem, 307. Buraquinho 118, decimal 6. 06, chamar a torre. Hotel India Índia, chame torre 18.6, bom posto. Estimativa 118.6, está presente. Salvador é Papatango, até o Índia Índia. Até o Índia Índia, prossiga para a final da 17. Agilizando, prossiga para a final da 17, atentando ao tráfego decolando da pista 10. Atentando ao tráfego decolando da 10, agilizando para a cabeceira 17, o Papatango, até o Índia Índia. Como está visual com o Guardião 06? Médio. Torre da 3835, pode espera da 10. 3835, ali mantém pista 10. A linha se mantém 103835. Alaska 6321, clear to push back. Call me ready to taxi. Clear to push, what's called for taxi? 5-1, controle agora em 119.80, bom voo, boa tarde. 19. Olha, Guardião 06, Torre. Guardião 06, segue o hotel Índia Índia com o número 2. Forma o tráfego decolando, pistão no 0, arbois da TAM, fica atento ao mesmo, prossiga para a final da 107. Teste visual com tráfego, agora na vertical de buraquinho, prosseguindo como número 2, visual também com Índia Índia. 70 ok, agradeço no 755. O Golo 396 está livre o seu ingresso via Juliette para o portão 01. Atento à aeronave da companhia iniciando o táxi no setor. Juliette para o 180. Esquerda 180002. 3217, código transponder 5007. 5007. Trip 5488, já avistando. Trip 5488, completa a aproximação, torre 18.6, bom pouso. Gente, grato, uma boa tarde. Corre, Trip 5488, boa tarde. 5488, continua aproximação, reporte marcador externo, baixado e checado. 4886. 3835, autorizado a decolagem da pistão no 0, vento 160 graus, 07 nós, ajuste 10, 12. Centro livre, decolagem da 10, cara, 3835. Controle, é comida Juliette, na 20ª família, vai efetuar manobras e chamará para o regresso. Edge Alfa Vitor Juliette, na escuta desse controle. 8002, completa esquerda pro 140, informe estabilizado no localizador. Ok, pode aprovar a Duna, o 8002, e completar? Autorizado. Autorizado, então, 8002. Prova de Duna, completa, informando no localizador 8002. Prossegue, Alfa Vitor Juliette. Siga, Alfa Vitor Juliette. Índia agilizando, tem pouso autorizado, cabeceiro 17, pouso pairado, vento 170 graus, 07 nós. Ajuste 10-2, reporte no solo controlado. Agilizando, 17, pairado, reportará no solo controlado, Índia. Guardião 06, tem condições de efetuar pouso direto no pátio do Gré, sem interferir com a tal Índia. Desloco Índia Índia, intenção pouso na pata. Eu tô, quando eu livrar a pista, o Índia Índia, eu consigo. Gente. Obrigado. On the ground, Avianca, Brazil, 6321, with endurance, 3 hours, 34 minutes, alternate, Sierra Bravo, Charlie Fox, total on board, 114, ready for taxi out. 114, Charlie Bravo, correction, Sierra Bravo, Charlie Fox, Trot, in 3 hours and 34 minutes, clear taxi, Julian Alpha to holding point, runway 10. On taxiway Charlie, call tower at 118.60, QNH now 10.12. Have a nice flight and a good night, sir. Okay, copy altimeter, Juliet Alpha to runway 10, and Charlie contact tower 118. Objeto 6720, após o táxi do Airbus da Avianca, está livre seu ingresso via Juliette para o portão 09, agradeço pela espera. Quando passagem da Airbus da Avianca, a gente prossegue lá para o 09. Siga Alfa Vitor Juliette. Manda pelo Rio 6, na Avenida Família, efetuando manobra, chamada para o regresso. Ed, Alfa Vitor Juliette, chama para o regresso. Juliette. 3217, chame o Centro Recife, frequência 1288 e alterna 133325. 1288325, obrigado. Conta do Salvador, TAM 3835. Prossiga, TAM 3835. Decolou. Na... Gole, transição Gonza, cruza 4.900. 7, tá 3835, saída Gole Gonza, suba ao nível 360, informe qual foi o código transponder pago pela torre. 5557. Código transponder correto é o 5577. 3835. O T-82 visual com no zero, estabilizado, 2 milhas e meia de distância. Reto final, chame a torre 18-6, bom pulso. 18-6, boa. Obrigado. Ok, chame pronto para o push acionamento, gol no 925. Camará. Rio 8002 estabilizado, vai passar o externo visual com 103 checado. Netcam 8002, que eu tenho aproximação, aguardando pista livre, solo número 2 para o pouso em Salvador. Informa os primeiros 90 metros, pista 10 estão fechados, o ajuste é 10012. Ok, aguarda pista livre, continua aproximação 8002. Zero, prosseguindo, Juliette, Porto Alegre. Gente. Seven knots. Olha o PTT. 488, solo 57, direita 129, boa tarde. Ciente, solo 1219. Um, 002, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus com 07 nós, ajuste 10012. Autorizado pouso, o, na 108002. Após o pouso do Airbus datando a curta final da 10, está autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Após o Airbus datando, ali mantém o 10. Poderia confirmar algo na pista aí pro 8002? Cruzando a pista, parece? Ativo o 8002, confirme se foi avistado alguma coisa? Aparece uma mancha branca na, do lado esquerdo da centerline. Como se fosse a marca de mil de um lado só. Agora parece que tá. Parece a mancha agora, pintura mesmo. É pintura ou tem algo na pista? Ok, confirmando agora é pintura. Do lado direito não está pintado a marca de mil ali da nova marcação da pista. Do lado esquerdo está, parece algo na pista de longe. Com brilho aí, tá? Sim. 0835, chama essa 3, cifra 1988 e alterna 13325. 1288, 13325, uma boa tarde. No solo ao 00, vai liberar a direita, vai chamar o solo 121.9, boa tarde. Ok, direita 19, o que a gente tinha achado aqui era esse pedaço de marca de toque aqui no nossa esquerda, aqui onde a gente está livrando aqui, do longe parece que é alguma coisa sobre a pista, obrigado. Isso. No 077, autorizado a decolagem da pista no zero, vento 180 graus com 07 nós, ajuste 10012. Agora, decolagem no zero, tá iniciando, o 077. Uno 755, após o tráfego da companhia iniciar a rolagem, está autorizado a alinhar e manter pista no zero. Então, Affirmativo, pode ser que rolar a aeronave companhia Lima, tem pista no 0,755. Decolado ao 02, chama agora o controle em 119, decimal 80, tomou voo, boa tarde. Obrigado, bom trabalho. Então, 8002, livre ingresso, via Juliette para o portão 11. Juliette para 11, 8002. Bom, 3190, boa tarde, identifique, chega da Mari, desça para 2000 pés, 1012 o ajuste. 2000 pés, 1012, intenção executar na vida 10, 3190. É, diz a presença, está autorizado o ser aviso 366 para final da RNAV, informe iniciando o procedimento. Controle, Salvador, boa nova, 077. 3190. No 077, contato radar, saída da El, subo nível 360. Informação 360, lá da El, no 077. Controle, Alfa Vitor Juliette, para regresso. Via corredor forte após Interlagos, Alfa Vitor Juliette. Informe na rotatória. Corredor forte, depois Interlagos, vai informar na rotatória, Alfa Vitor Juliette. 0755. Brasil 6321, após início do... Bianca 631, after the craft, approve the line-up and wait, runway 10. Line-up and wait, runway 10, 6321. Ouro 399, boa tarde, eu tenho já aprovado aqui o 360 Congonhas, aceita? Foro 399, está autorizado 360 para Congonhas, pela Upper Whisky 58. Decola da 10, curva direita, saída Gole, transição Gonza, transponder 5032, controle 119, decimal 80, cotejo. Foro 399, correto, chame quando pronto para o push e acionamento. Controle Salvador, muito boa tarde, vamos 755, mantendo o perfil da saída. Foro no 755, contato radar, saída Gole, suba nível 340. Acelera para o 340, vamos 755. Solo Delta 3567, visita coordenar Brasília, sempre a informação Charlie. 3567, eu tenho já aprovado aqui o 360 Brasília, aceita? Afirmo. 3567 está aprovado para Brasília, o nível 360, aerovia Upper Zulu 17. Decolando pista 10, curva à direita, saída Gole, transição Ofito. Transponder ao 5061, no controle opera em 119, decimal 80, contei. Foi autorizado Brasília, nível 360, AP Zulu 17, decolando a 10, curva direita. Saída Gole, transição Ofito. 061, no transponder e o controle 119, decimal 80, tá 3567. 3567, correto, chame quando pronto para o push acionamento, só confirmando 5051 é o transponder. Ok, 5051 agora. Mike Eco Delta, boa tarde, é Campo Manati, 500 pés, é isso, confirma? aguarde um instante então, mil pés pelo corredor a Chester, coordenado com controle, aguarde um instante. Decimal 8 e alterna 1 no 3325. 288-3325, 1077, boa. Boa. O Delta só confirmando, vai a 1000 pés mesmo ou 500 pés? Ok, gente. Mega 631, airborne at 07, contact sinal, control departure 119.80. Have a good trip. 1980, good day. Departure of Yanka Brazil 631, we do live in 1500, climbing to 380. Fully departure. Avianca Brasil 6321, ready to call to the passer, climb level 380, on goal of the passer. Continue on goal of the passer, fly level 380, Avianca Brasil 6321. 107, controle opera em 1980, cotejo. Torre 18-6, ok? Correto, Eco Delta, para o acionar a decolagem, torre, o QNH 1012, qual é o PLB? 04, ok, bom voo, até a volta. Salvador, gol 1-6-2, informação Bravo. Gol 1-6-2, tem que chegar da mão, desça para o 050. A mão 050, 6-2. Para 3567 está livre, puxa acionamento no 062, eu chamo para o táxi. Bora táxi, tá 3567. Azul, gol 1925, tá no 5, pushback, acionamento. Tá livre, puxa acionamento no portão 5, chama para o táxi, gol 1925. Camará. Flamengo 133, decimal 24. Ok, 1288, if enable, 13225. 133, decimal 25. If enable, 13325, Bianca Brasil 6321. Serviço 366, tá 3190. 3190, chame torre 186, Balboa. 186, graças, boa tarde. Boa noite, 310, serviço 366. Localizador, ajuste 1012. 2000 reportará no slide do localizador. Estou na 612. O ajuste é 1012, 10012. Reportará 372, vai estar travado 3190. Delta estacionado. Sente livre, táxi, reporte para ingresso no 17. Senta 3190, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus com 07 nós, ajuste 1012. Ele pousa no 0319 graus. Aqui é com o Delta, está autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Tá 3567, tá com 116 a bordo. Tem 4 horas de autonomia, alterando com fins para o táxi. 116 com fins de 4 horas de autonomia. Tá livre o seu táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Taxiway Charlie. Quando lá, torre 186 para decolagem, o QNH é 1012. Já tenta aí o pessoal de solo da Gol. A gente não tem visão do pushback aí da aeronave no portão 5, ok? Ele vai puxar até a nossa frente ou vai recuar um pouco mais? Não, o pushback do portão 5, ele puxa até a saída ali do portão, do pátio 3. Ele está ingressando ali, a gente está vendo aqui agora.